É, parceiro, como é que tá o coração? Rapaz, tá batendo muito forte, mas eu tô preparado. Será que tá tudo pronto? Tá tudo pronto, tá tudo lindo. Pra galera do nosso sonho, se realizar. Chegamos, hein? Isso é o Gator, no 12, em Goiânia. Dava um casalzão, daquele de parar o bailão. DJ soltou aquela romântica zona pra entrar na mente e no coração. Alô, Goiânia! Vou te pedir um beijo, só não responde agora, pensa com carinho primeiro. Bati o olho em você, pensei ela mesmo, ela que vai mudar minha vida toda. Pensa nós dois junto, abandonando a bagaceira. Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira. Pensa se bonito e nós casando na igreja. Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira. Pensa nós dois junto, abandonando a bagaceira. Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira. Pensa se bonito e nós casando na igreja. Se você quiser é sério, se não quiser. Nós três junto com o Heitor e a boiadeira. Vai na castela. Vai. Vou te pedir um beijo, só não responde agora, pensa com carinho primeiro. Bati o olho em você, pensei ele mesmo. Foi eu mesmo. Que vai mudar minha vida torta. Pensa nós dois juntos, abandonando a bagaceira. Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira. Pensa os filhos bonitos e nós casando na igreja. Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira. Pensa nós dois juntos, abandonando a bagaceira. Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira. Pensa os filhos bonitos e nós casando na igreja. Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira. Thank you.